Eco Delta. Confirma o vento novamente, por favor. 180 graus, 109. Muito obrigado. Estabilizado no ILS, com trem baixado e travado, tempo 54 no 4. 54 no 4, pouso autorizado na 10, vento 1, 80 graus, 109. Gente. Golf Bravo Índia, desce até 2 mil pés, ajuste 10 no 5, livre LS, reposto estabilizado. Uno 397, autorizado táxi pela Índia, no ponto de espera, Xami Torri, 118, décima meia. Índia, 10, torre 2 metros. Sinal 35, vai chegar no mercado. Sim, vou autorizar 35, 190, com 12. Até a próxima. Solo, Salvador, bom dia. Chanel 6140, gente da Lima, autorização. Chanel 6140, pronto para cópia. Assino, prossiga. Oceano 6140, autorizado Recife, nível de voo 350, pista 10, curva direita, correção, curva esquerda, saída Pulga, transição Caju, pela Opel IC 58, transponder 5530, controle 119, decimal 35. Sente autorizado Recife no 350, Opel IC 58, a nossa aerovia. Decolagem da 10 com curva esquerda na saída Fuca, transição Aracaju, 5533, transponder 199-35, é o controle de Salvador, Oceané 6140. Oceané 6140, cotejamento correto, reposição para o pushback. Chamará. Mais até a Madrid. Oceané 6140, correção, transponder 5530. Gente, 5530, transponder 6140. Pronto, prossiga. Firma até o passo 4. Salvador de Gol 1982 para pushback, acionamento, gate 5. 5494, solo A31 no direito, 1219. 1219, o trip 5494. 983, autorizado push, reportando para o táxi. Reportará para o táxi, 983, Gol. Paulo Salvador, o trip 5414 liberou ali do Vila Pista. Trip 5414, autorizado táxi via Taxiway Alpha. Reporte antes da Juliette. Táxi Alpha, reportaria antes da Juliette 5414. Paulo Salvador, bom dia, o TAN 3602. Controle Gol 1260. Então, 3602, pronto pra cópia. Afirmativo, senhor. Tan 3602, autorizado, Porto Seguro, nível de voo 300, pista 10, curva direita, saída da El, Leda, após Leda, direto, acione e transponde 5527, frequência controle 1119, decimal 35. Autorizado Porto Seguro, nível 300, decola da 10, curva direita da El, Leda, 5527, 1935. Tan 3602, cotejamento correto, repassando para o pushback. Reportará, senhora. Com 397, decola os 33, chame controle em 1935, tomou voo. Senhora, bom dia. Com 397, pronto. Bruno 397, contato radar na decolagem, submantém o nível 360 e saída da El. 360, saída da El. Estabilizou no localizador, o curso para frente. Golf Bravo Índia, complete aproximação, torre na noite, decimal meia. 78,6. E 5-4 no 4, pode ingressar na Juliette, passar em frente ao gol? Quatro no 4, autorizado a entrar na Juliette, para o pátio 1, remota 1-4. Pátio 1, remoto 1-4, 3-5-4-1-4. Reforma 3 de pouso, baixado e travado, vento 8, 0 graus, 11 nós. Trás, baixado e travou, gol pra... O táxi do gol 1983, POB de 091, alternando Galeão com 3 horas e 30. Gol 1983, autorizado táxi via Pátio e Índia, no ponto de espera, chame Torre 1118, decimal 6. Pátio Índia, no ponto de espera, 1186, 1983, gol. Controle 397, já mantém a esquerda da saída, devido à formação, ok? Ciente, após desvio, joelheda. Após desvio, joelheda. É, a nossa... Golf Bravo Índia está visual com campo? Ainda não. Ciente. Informa visual com campo. Ou iniciando a remetida? Portará ou remetida do Golf Bravo. No través da El é possível aprovar a Leda ou Bridge. Ciente. Uma pista molhada, Golf Bravo Índia. Ciente. Agora visual com seu tráfego. Livre pouso. Ali 83 da Gol, próximo ponto de espera, visual com a nave na final, pronto. Falta passagem de tráfego ali, mantém. E mantém após o tráfego no 983 da Gol. Tudo controle. Papapá, Charlie, Índia Alfa, na escuta do controle. Golfo Bravo Índia, solo 37, confirme o PAT, por favor. Pátio 3, o Golfo Bravo. Gente, Golfo Bravo Índia, libere a direita e chame solo 1219. É, me confirme essa informação? Pegou muito vento de calda na final? Eu só tava com uma chuva bem forte. Tá ok, obrigada. ...1983, livre decolagem cabeceira 10, vento 190 graus, 10 nós. Livre decolagem, 1983, gol da 10. Azul 4207, bom dia. Aqui é a identificação, autorizado chegada BONF. Desse mantenha o nível 090, o ajuste no 095. 1095 para o 90, 090, identificou o 4207 da Azul, obrigado. Controle Salvador, bom dia, papapá, chefe, tchau. Salvador, bom dia. É o TAN 3896. Cruzando agora 210. Para 150, informação Lima. Cliente, gol no 397, submantém o nível 360, chame Centro Recife no 25 decimal 1, alterna no 33 decimal 25. 3325. Salvador, bom dia, 3896. Decolou do hospital do subúrbio para Ondina com 5 a bordo, está mantendo o 110 guarda da frente. Gente, reporte visual com o Ondian. 7. Controle, bom dia, tá 3896. Passando agora 200, informação Lima, leve de via esquerda, pro 045. Tá 3896, aciona identificação, chegada Mari, desse mantém o nível 060, o ajuste no 095, confirme proa e por quantas milhas irá efetuar desvios? 060, descendo para... na proa 045 por aproximadamente mais 20 milhas, 3896. Gente, após desvio, Joi Mari, 3896. Após desvio, Mari, 96. Controle é 1983. Dono 983, contato radar na decolagem, submantém o nível 360, saída Arbor. 360 na Arbor. Salvador, bom dia, papá, papá, Charlie de Alfa. Controle, o gol no 260, solicita a taça e o TAP abaixo do 050. Gol no 260, desse mantenha 2000 pés, o ajuste na 0 na 5, reporta estabilizado no ILS X-Reira pista na 0 e informa chuva moderada sobre o campo. Ok, 2000 pés, 1 no 0, 1 no 5, tomará o gol no 260. Salvador, bom dia, papá, papá, Charlie de Alfa. Tá, Charlie de Alfa, prossiga. Tá, essa nossa terminal está estacionado 5473, Cristina Serra, novembro, é Manchete, Praia do Foco. Charlie de Alfa, mantenha... mantenha o nível 075, chame quando pronto for descido, eu ajuste no 05 em Salvador. Chama na parada descida, Charlie de Alfa. Salvador, 3198, informação. Tá, 3198, aciona identificação, autorizado chegada Mari, desse mantém o nível 060, o ajuste no 05. Então, 3896, desse mantém o nível 050. 050, 3896, eu poderia falar ITAP? Foi ITAP, 3896. ITAP, 96. Não, Dina, Guardião 07. Guardião 07, frequência livre. 7. Azul 4207, desse mantenha 4.000 pés, o ajuste na 095. 4.000 pés no 095, 4207 da Azul. Aeronave na escuta do controle Salvador, informo o teto 800 pés, visibilidade 3.000 metros e chuva forte sobre o campo. 4207, muito obrigado. Segunda noite, pode fazer ótimo agora, uma ponte, acho que será bem boa. Tá 3198, com curva esquerda, faça a órbita em Pabogue. 3198, confirme o nível que irá fazer a órbita. Pode ser 170? 170, mantenha o nível 170, 3198. 230 de autonomia, alternando com quem? Gol na 260, sub, mantenha 3.000 pés, o ajuste na 095. 3.000, 0 no 5, vai ser mais. Com fins, obrigado pelas informações. 103.002, táxi via Alfa Índia, no ponto de espera chama Cogino. No táxi via Pátio Índia, no ponto de espera chama 2886, ou time 3905. Pátio Índia, ponte 3906, afirmativo, quando pronto, ponto de espera, ou time 3905. 3905, muito obrigado. Efetuou um pequeno desvio à esquerda, senhora. Por quantas milhas, 4207, a proa? Está mantendo... ...60, dá presente voo Amã para espera na posição Amã. Confirme o nível que desejará manter na espera. Bom. 4207, Ana, pode já, aos pouquinhos aqui, já voltar para a rota. 4207. A proa 205 tá bom para nós. Ciente. Reduzindo, mantendo 2209, 4207 azul. Ciente. Proa 983, submantenha nível 360, chame centro Recife no 25 decimal 1, no alterno no 33 decimal 25. 251-3325, autorizado 360. Controle, poderia só confirmar para o gol no 260 as condições do momento? 800 pés de teto, 3.000 metros de visibilidade e agora chuva moderada. E a gente prossegue nessa e efetua a interceptar final. Gente, gol no 260, desce para 2.000 pés e ajuste no 0 no 5. Está presente autorizado DLS, reporte estabilizado. Descendo para 2.000, permanece estabilizado, gol no 260. Lima Delta Lima, prossiga. Salvador, Sonar 62, 50 no 02, pushback a sala. Firme distância do aeródromo. 40. Afirmativo 61402. Puxa a tonalha. No 40, atualizado push, reporte pronto para o táxi. É, isso aí é botar pronto o táxi, né? Do 61 no 40. Sá Lima, ciente, prossiga via corredores, reporte ingressando no. Voe para. Reporte ingressando no corredor Axé. Salvador, muito bom dia, o T3602. São 3602, a linda cola cabeceira 10, vento no 90 graus, meia dúzia. Linear de falar, 90, 3602 graus. Como está o tempo agora? 800 pés, 3 mil metros de visibilidade, chuva moderada. Aguardar mais uma hora. Confirme. Autorizado foi 1-1-0 ou 1-0? 1-0-0, então 3-1-9-8. Certo. 3-8-9-6, deterioração para sequenciamento, curva esquerda para o 0-3-0. O limite é o localizador, reduza para 2-1-0 nós, desse mantenha o nível 0-5-0. Seguinte, 3896 tem condição de voar na 040, senhora, até o localizador, confirma. 040, 3896, está presente. Obrigado. Desce para quanto, senhorita? Desce para 4.000 pés, 3896. 4.000 na 040, limite ao lock, 3896, obrigado. 4207 da Azul, pode prosseguir na descida, senhora? Azul 4207, desce mantém ainda 3.000 pés, redução para 1809. 1809 reduzindo, só por gentileza. Confirmar o ajuste, senhora. O ajuste no 0 no 5, 4207. Muito obrigado. No 0 no 5, para 3.000 pés, 4207, mantendo por o 210, 210, 4207. Ciente, nós está para o intercepta? Pode ser, excelente, pode interceptar. Um pouquinho mais à frente, começa à esquerda. Ciente, gol no 260, passou duna, completa aproximação, torre no 8, decimal 6. Gol no 8, meia, o gol no 260, graças. Salvador, bom dia, o gol no 260, passando ponto 5 do T7. 260, prossegue aproximação, foco individual, campo, vento no 70 graus, 4 fases. Tomará, o gol no 260. São 3602, decolou 50, chame controle 1935, bom voo. 1935, bom dia, senhora. 1935, muito obrigado, bom dia, senhora. Bom dia. Controle Salvador, bom dia, senhora. 3602. São 3896, informo que vai ultrapassar o localizador e o novo limite é a magnética 1110 de Simbra. Vai ultrapassar o lock 1110 de cima, 3896. São 3602, contato radar na decolagem, subir mantém o nível 300, saída da ELTA. 300 da ELTA, 3602, cara. Aciona o transponder 5525, controle 1119, decimal 35. 3896, reassuma a navegação na proa de Duna com 1810 nós. Desse mantenha 2.000 pés, o ajuste na 0 na 5, reporta estabilizado no ILS X-Ray da pista na 0. Gente, é atualizado para de Duna para 2.000, reporta estabilizado, 3.000. Então, 3.198, confirma irá prosseguir na aproximação? É, completa a sua órbita e prossegue na aproximação. Gente, após finalizar essa órbita, voa a ITAP. em descida ao nível 050. Livre-Pol 260, fica a pista molhada, vento 9502. Livre-Pol 260. Então, 3896, informo que o tráfego que o precede está passando duna no momento, com aproximadamente 1970 nós e graus de speed, é um eco no 90 da Azul. Sim, 396 está agora com 200 indicada reduzindo. Ciente. No curso localizadora 4207 da Azul. 4207, complete aproximação, torre 98 decimal 6. 18,6 graus, senhora. 7, ponto da torre 26, boa. Romeu Golfo Victor confirmando, é transporte de óvulos vitais? Milhas de Simbra. Azul 4207, posta visitando aqui, aumento no 4 graus 2. Ciente 4207. Primeira curva direita, perfil da saída Arbo, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo. Após Arbo direto conquista. 5543 no transponder e o controle em 1 no 9 decimal 35, Romeu Golf Victor. Afirmativo, pátio 5, chama agora a torre para acionamento de táxi 18612, confirme o POB, por gentileza. Em condições visuais, frequência livre. Salvador, gol no 260. Desvio esquerda, proa inicialmente 200 por 20 milhas para evitar formações. 103602 após desvios, voo e Leda. Após desvio, Leda, até 3602. Quanto eu passar, né? Ó, passar. Tan 3896, passando duna, complete aproximação, torre 98 decimal 6. 98 3896, obrigado. Torre Salvador, muito bom dia, Tan 3896. Azul 4207, avisou o campo. Sim, corrigindo, o senhor avisou o campo. O Azul 4207 avistou 800 pés. Afirmativo, pouso autorizado, cabeceira 10, vento variável com 3 nós, atenção, sua molhada. Ciente 4207 da Azul, livre pouso. São 3896, mantém aproximação, informe visual do campo, vento variável com 3 nós. Não informa, não, não é mesmo? Torre, o cenário 6 horas, passando, após o pouso do Azul, tem condição de decolagem média. Ciente. O 4207, 5, 6, direita, 219. Direita, 219, obrigado, senhora. 4207, avistou 800 pés. A chegada bom, Fidei se mantém a 4.000 pés.